Book 2 6 6 القراءة والكتابة Ler y escrever أنا أقرأ Eu leio أنا أقرأ حرفاً Eu leio uma letra. Ana aqra'u kalimatan. Eu leio uma palavra. Ana aqra'u jumla. Eu leio uma frase. Ana aqra'u khitaban. Eu leio uma carta. أنا أقرأ كتاباً. Eu leio livro. أنا أقرأ. Eu leio. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Você lê. هو يقرأ. Ele lê. أنا أكتب. Eu escrevo. أكتب حرفا. Eu escrevo uma letra. أكتب كلمة. Eu escrevo uma palavra. أكتب جملة. Eu escrevo uma frase. Actubo khitaban. Eu escrevo uma carta. Actubo kitaban. Eu escrevo livro. Ana actub. Eu escrevo. Anta taktub. Anti تكتبين. Você escreve. هو يكتب. Ele escreve.